meus olhos cansados, famintos, cegos de tanta luz. Olhe pro meu rosto marcado da estrada, da vida, tantos longos blues. O que virá? Não sei lidar, mesmo apesar de mim. O que será? Vida vagar, amar até o fim. Meus olhos cansados, sedentos, que a terra há de comer. Olhe minhas mãos, veredas da estrada, tudo que eu vi pude ver. O que virá? Não sei virar, mesmo apesar de. Cansados, famintos, cegos de tanta luz. Olhe pro meu rosto marcado da estrada, da lida, tantos longos blues. O que virá? Não sei virá, mesmo apesar de